8096, boa noite, aciona a identificação, deve ter 4 mil pés, QNH 10 no meio, chegada mais. Identificou, deve ir para 4 mil, ajustado 2016, na Mari, voo 1896. Confirmando Oceaner 6258, autorizado o localizador. Oceaner 6258, está autorizado, repórter estabilizado. Portaria estabilizado, 6258, obrigado. Web 5897, reduz para 2009. Reduzindo, 5897. Salvador, 3152 para o táxi, 2 horas e 20, 165 no POB, alterna Aracaju. Autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 10 no meio, 3152. Pátio, Índia e Alfa, reportará pronto no ponto de espera, ajuste 1016, 3152. Autorizado, autorizador para o reportagem 7. Objeto 5897 autorizado, 10 para 2010, QNH 10 no meio, reporte estabilizado. 2000 no meio, reporte estabilizado no localizador, 5897. O Xané 6258 estabilizou? Está no localizador, 6258. 6258 completa o final, chama Torre 1, 186, bom pouso. 286, obrigado, o Xané 6258. Bem autorizado ILS, reporte estabilizado. Positivo, 2000, reporte estabilizado. Boa noite, para a gente. Tá, saída. Aguardo. Salvador, boa noite, o senhor é 6258. Boa noite, cheque 3. Baixar travado, 6258. 6258, livre pouso, 10, vento 180 graus, 07 nós. Pouso autorizado, Xené 6258. Intensidade clareza 1. Alfa 7 Alfa 02, Tequila Charlie. Ah, ok, 1714, número 2 para a cópia, aguarde. Escuta, 1714. Localizador 5897, só copia. Objeto 5897, completa final, chama a torre 1186, bom pouso. 86, boa noite. Salvador, M1067, final no zero, visual. 5897, continua a aproximação, aguarde a autorização. Aguardando. 3152, acorde imediato, assim que solicitado. Aguarde. Decola de imediato, 3152. Ok, ali mantém após o tráfego na curva. Ali mantém após o tráfego na curva, 3152. Web 6258, solo os 13, libera a direita agilizando, mantenha minha escuta, prossiga táxi Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, portão 11, 6254. Oi, teleprojeção 205. Só um minuto. Decolagem 1970 graus, 1092. Decolagem 1072, 30. Web 5897, check 30. Passa lá. Sim, livre pouso 180 graus, 129. Depois na zero, segunda frente. 3152, decolada aos 15, chame o controle 1208. 08, obrigado, uma boa noite. 1805 para cópia. Ok. Salvador Natal 370, via pousando 10. Decola, curva esquerda, subida Tuca, transição Zipar. O controle 1208, transponder 5120. 370, Natal, Tuca, Zipar, número 10. 5120, transponder 1208. Chame pronto. Tá pronto, então, no portão 1. Tá autorizado, chame táxi. Chama na táxi. 1714, copia? Copia, vamos 1714. Salvador Aracaju, nível 230, decola da 10, esquerda, após, subida Puca, Jama, Vojão direto. Acione 5124, controle 1208. Correto, chame para puxa, sei lá. 5897, eu sou a Alonso 7, libera a direita na minha escuta. Prossiga o táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 07. Direita na sua escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3, web 5897. Tá 3170, acione a identificação, desce da 4000 pés, esquerda 0 no meio, Bono 805 87, alterna Maceió, 3 horas e 10. Copiado, chama o ponto de espera prontos. O voo no 805, altímetro 1016. Bora pronto. Do curso localizador com aeródromo à vista, gol. Gol no 896. Gol no 896, completa final, chama a torre 1-186, informa chuva leve sobre o campo. Positivo. É, 1-186, grato, até já. Chama Recife, 1-2685, com voo. 1-2685, obrigado, uma boa noite. 76, autorizado descida para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, prossiga. Confirmando a frequência do Recife, 12655. 12685. 12685, obrigado. Linha 2 milhas do externo, com 180 de ground. Ok, a linda cola imediata, 8 horas. Salvador, voo ONU 896, boa noite, estabilizando no ILS, canal de uma vez. 896, sim, chuva leve, 190 graus, 10 nós, continua a aproximação, vai de pista livre. Guardando. Tá chovendo muito aí na final, confirma? Não, não tá não, nadinha. Tá ok, grato. Chuva aqui em cima do farol da barra e em cima da pista, só o resto tudo limpo. Não entendi, poderia repetir? Só tem chuva em cima do farol da barra e em cima da pista, só o resto tá tudo limpo, tem nada. Ah, inclusive aqui sobre a pista não chove mais, ok? É, tá indo pra esquerda aqui, tá legal. Ok, grato. Oi, Salvador, eu vou 1994, tá na posição 03. Informação, Charlie, quando possível autorização para Maceió. Quem chamou foi o Gol 994? Afião. Gol 896, cheque trem, livre pouso, 180 graus, 062. Livre pouso, baixou, travou, Gol 896. 805, decolou os 24, 1208, bom dia. 08, boa. Bom dia, Gono 805, Pucas e Paro. E Salvador, 1794, estamos na posição 02 para Puxa, Bega. 714, Puxa, Sinal, Chero Táxi. Autorizado, chama Táxi, 02, 794. Web 7746. Web 7746, completa final, chama a torre 1186. 186, obrigado. Motor Web 7746. 746, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Guarda. Solos 26, mantendo a minha escuta, libera a direita, ingresso na alfa e chame antes da Juliette. Direita alfa, chamando antes da Juliette, voo 896. Ficha tá molhada ou não? Tá molhada. Ok, grato. 970. Web 6746, autorizado pouso 10180 graus 04 nós, ficha está molhada. 76746, livre pouso, graças. Gol 994 para cópia. Firmo. Salvador Maceió, nível 350. Decola com curva esquerda, subida Fuca, transição Zumbi. Cassione 5133, Rio Controle 1208. Afirmativo, autorizado, Marcelo 350, decola da 10, pode código à esquerda, Puca, posição zumbi, 5133 é o código, controle 120, Simão 8, gol 1994. Contrige apenas o nível, autorizado? 350. Portão 03, chame para puxa, senhor. Reportaremos, gol 1994. Salvador, gol 9714 para o táxi, OB 1944, alternado primário 25, com 2 horas de autonomia. Foi um pouco baixo a transmissão aí, eu copiei 1944, Recife com 3 de autonomia, é isso? Afirmo, Recife com 2 de autonomia. Ah, ok, copiar o táxi à direita, chame no ponto espera pronto para decolagem. Autorizar táxi Índia, chama ponto espera 10, gol 9714. Gol 896, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, gol 896. Objeto 6746, no solo 30, libera a direita, mantenha a minha escuta, prossiga o táxi via Alfa e chame antes da táxi Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, na sua escuta 6746 da web. No 7 no 4, altímetro 1016, a livre ingresso e decolagem da 1-0, 1-60 graus, 0-3-2. Ok, confirmando na minha, no altímetro autorizado a linha decolar 1-0, vou no 7 no 4, curva esquerda. Alfa, TAN 3170. TAN 3170, completa final de chama torre 1-186-1. Boa noite, TAN 3170, transfere baixar travado visual. A livre pousando zero, vento variável com 3 nós, ficha molhada. 7-3-0-7-0. Colono 7 no 4, decolado aos 3-3. Seu controle 1-2-0-8, bom dia. 1-2-0-8, 7-1-4, bom dia. Abjet 6746, ingresso Juliette, portão 02. Juliette para o 2, 6746. Colono 7-1-4. Vai passar 2000 pés, sair da PUCA, sobe 230. Volume 714, contato radar, sobe manter 230, sair da PUCA. Sair da PUCA, sobe nível 230, volume 714. São Charlie para Campina Grande 370. Eu tenho 390 do repetitivo já autorizado, aceito ou aguardo a recoordenação? Aceita. Pare a Pucas e passe e aguarde um minutinho para a cota. Pucas e passe, voo 1606. Voo 7-4, solicita manter para o 035 por mais 7 milhas para essa formação. Gente, após voo Ipuca. Após desvio, voo Ipuca, gol 1-7-1-4.